todos os paredões. Quando o coração doer, vai lembrar de mim. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez de errado. Você vai chorar, não vai chorar, ah, vai chorar. Agora é tarde pra se arrepender. Não quero mais saber. Vou andar pra frente. Solta a voz, solta a voz. Não deu valor ao meu amor. Agora pode chorar, pode chorar. Eu não vou mais voltar. Abraço toda essa galera do Brasil que curte ser amor. Sentimento. Quando o coração doer, vai lembrar de mim. Portal do Arrocha. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez errado. Você vai chorar, não vai chorar. Vai chorar. Agora é tarde pra se arrepender. Não quero mais saber. Vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor. Agora pode chorar, pode chorar. Eu não vou mais voltar. Agora é tarde pra se arrepender. Não quero mais saber. Vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor. Agora pode chorar, pode chorar. Pode chorar, pode chorar. Eu não vou mais voltar.